Panorama Agrícola para 10 de janeiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 10 de janeiro de 2013, quinta-feira de lua minguante. Um abraço para você. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma dica para parar de fumar. Tem também Panorama Regional. Chicão de Lages fala sobre boas práticas agropecuárias. E na entrevista, você confere Código Florestal Brasileiro, Educação Ambiental e Corredores Ecológicos. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no site da Ipagre, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa e no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para parar de fumar, aproveite as férias. Longe do trabalho, talvez fique mais fácil resistir. Beba bastante água para eliminar toxinas. É hora das notícias. A Ipagre está lançando uma série de folders ou folhetos ilustrativos e informativos, um material de divulgação para você, agricultor. Você pode entrar em contato com o escritório local da Ipagre para adquirir, por exemplo, o material Kit Diversidade, a experiência de agricultores e técnicos de Guaraciaba com pesquisas participativas envolvendo o resgate de saberes e tradições para a sustentabilidade da agricultura familiar. Também é possível adquirir o folder Cultivo de Plantas Medicinais em Áreas Sombreadas, conciliando alternativa de renda e conservação ambiental. É a experiência de famílias, técnicos e pesquisadores da comunidade de Rio Natal, em São Bento do Sul, Planalto Norte do Estado, no processo de construção do conhecimento. E tem também o folder Construção Participativa de Sistema de Alimentação à Base de Pasto para Bovino de Leite, a experiência de agricultores e técnicos na microbacia do Rio Hipólito, em Campos Novos, Santa Catarina. Material da Ipagre para você, agricultor. Outros materiais de divulgação da Ipagre para você, agricultor, incluem o folder Avaliação de Pastagens Consorciadas e Milho Fortuna. Avaliação de pastagens consorciadas com florestas e de milho variedade Fortuna. Ipagre SCS 154, considerando o conhecimento local em Cerro Negro, no Planalto Catarinense, Planalto Sul, região de Lages. Também a Ipagre está lançando o Desafio da Conservação do Solo na Cultura do Fumo, a experiência de agricultores e técnicos na comunidade de Rio das Pedras, em Ituporanga, Alto Vale do Itajaí. Outro material informativo é O Olhar Coletivo na Compreensão sobre a Relação Solo-Água-Floresta, a experiência de pesquisa participativa em comunidades rurais do município de Saudades, no oeste do estado de Santa Catarina. Ainda outro material de divulgação diz sobre pesquisa, extensão e aprendizagem participativas, o processo motivador e alegre, a experiência da comunidade de Caeté, em Gravatal, sul do estado. E por último, experiências de pesquisa e extensão rural participativa, os desdobramentos do Grupo do Pasto, em São Bonifácio, Santa Catarina. Material de divulgação da Ipagre para você, agricultor, que pode procurar informação no escritório local da Ipagre. Fique ligado no Panorama Regional. Boas práticas agropecuárias. Aconteceu em Lages, no final do ano de 2012, um curso de capacitação sobre as boas práticas agropecuárias. A proposta da capacitação é de atualizar os técnicos quanto ao conjunto de normas e de procedimentos a serem observados pelos produtores rurais, visando tornar o sistema de produção mais rentável e competitivo a partir de ações de humanização do manejo dos animais, além da tecnologia e, consequentemente, aumentar o valor agregado. Esta é a segunda vez que o curso acontece no sul do Brasil e é a primeira vez que acontece em Santa Catarina, envolvendo técnicos dos estados, então, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. A capacitação faz parte do programa As Boas Práticas Agropecuárias, Bovinos de Corte, oferecido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. A partir da atualização, caberá aos técnicos, como multiplicadores, difundirem as novas técnicas junto aos produtores rurais. O objetivo é fazer com que os produtores se conscientizem que o mercado mundial da carne está cada vez mais exigente e as correções de não conformidades precisam ser observadas justamente a partir do manejo dos animais. Conforme o coordenador nacional do programa Ezequiel do Vale, é possível levar a nova ideia para o campo, expor as exigências mercadológicas, seguindo então as particularidades de cada município da região. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, você ouve a Adriana Padilha, coordenadora estadual na Epagre, do programa Gestão Social do Ambiente. Ela fala, nesta entrevista, sobre o Código Florestal Brasileiro e sobre corredores ecológicos. Nós vamos trabalhar em algumas linhas, né? Principalmente fazer uma ampla divulgação do Código Florestal Brasileiro em todas as UGTs que a Epagre trabalha, né? Vamos fazer uma parceria para estar trabalhando essa questão, divulgando para todos os técnicos, para que logo em seguida eles possam estar divulgando nos seus municípios também, porque isso vai impactar em todas as propriedades, né? Também vamos trabalhar a questão da recuperação de áreas degradadas, com vistas à regularização ambiental das propriedades, porque a gente sabe que agora, num futuro próximo, é isso que vai estar estando em pauta para os agricultores, né? E também vamos trabalhar as questões dos corredores ecológicos, que são dois aqui no estado, e que a gente vai estar trabalhando com os extensionistas que vão trabalhar dentro desses corredores ecológicos em parceria com a Fátima, pelo programa SC Rural. Estão programadas duas oficinas para extensionistas e professores, né, que vão estar trabalhando a questão da educação ambiental dentro dessas áreas de corredor ecológico, para estar trabalhando com alunos e também com as famílias rurais, né, com o intuito de fortalecer esses corredores e estabelecer eles realmente como áreas de troca genética, né, e também de conservação e de sustentabilidade dentro do nosso estado. Porque o corredor ecológico, ele também serve para esse tipo de troca, tanto a fauna quanto a flora, né? Quando você faz um corredor ligando diversas áreas de longa distância, você permite que haja essa troca genética tanto na parte vegetal quanto na parte animal. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Adriana Padilha, que coordena o programa Gestão Social do Ambiente na Epagre, sobre os corredores ecológicos dos rios Timbó e Chapecó. Esse programa está vinculado também ao Santa Catarina Rural. Rio Timbó no Planalto Norte, Rio Chapecó no Oeste do Estado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.